Aqui é André Nery apresentando o programa Gente Gospel. Obrigado aos internautas mais uma vez pela audiência, pelo amor, pelo carinho. E continuem sintonizando o programa Gente Gospel. www.radiomaurocubeleza.org.br. Gente Gospel, desde louvor até rock and roll. Hoje vocês vão ouvir uma banda americana de pop rock, Hillsong. E essa banda, as suas canções, suas músicas, tem se refletido aqui no Brasil, interpretado por Aline Barros e Cleio Fernandinho. E eles têm gravado em português alguns sucessos da banda, algumas músicas dessa banda Hillsong. E agora vocês vão ver o primeiro sucesso na programação de hoje: Salvation e o Seer. We'll be right back. Tirando seus internautas, é um sucesso da banda Hillsong, Tell the World. Continuando seus internautas, é um sucesso da banda Hillsong, Look Till. Yeah. Wonder how my life has changed. Wonder how your love came to me. When I look into the sky above, I know my fears so far away, and all I feel is heaven calling. Mais uma vez, senhores internautas, o novo sucesso da banda Hillsong, All I Need Is You. Drawn to the voice of my Savior once again. E mais uma vez, senhores internautas, vamos fazer essa banda e o song All for Love. pray. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. Obrigado aos internautas, mais uma vez pelo amor, pela audiência, pelo carinho. Continue se sintonizando o programa Gente Gospel, desde louvor até rock and roll. E agora vocês ouviram a última música na programação do dia de hoje, Shot Um To God. Muito obrigado aos internautas e continue se sintonizando o programa Gente Gospel. Até mais.